Seguinte, como a gente teve renovão esse final de semana, foi bem puxado para mim, então eu vou fazer uma quebra nesse domingo a respeito de escatologia, ok? Então eu convidei o Bruno para dar uma palavra para a gente hoje. Vamos orar, quero orar pela vida do Bruno. Senhor Jesus, eu quero agora, nesse momento, colocar a vida do teu servo em tuas mãos, que a unção que está sobre ele, Senhor, o chamado dele, Senhor Jesus, que o Senhor venha agora manifestar na vida dele. A tua presença, a tua unção, a tua mente, Senhor, que a boca dele seja a tua boca nessa noite, Senhor, que ele venha falar realmente a necessidade do nosso espírito, do nosso coração. Use a vida dele, fale com a gente, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Tudo tranquilinho? Bem, o Pipe falou que ele vai quebrar essa série de pregações de escatologia, ele, mas eu não, vou continuar. Não falaram nada que era pra... Vou continuar. E vou mesmo. Vou falar sobre pré-milenismo hoje, mostrar embasamento... Não? Não? Não. Então, melhor não. Deixa para outra igreja. Eu resolvi falar também, continuar sobre escatologia, só que eu quero dar uma abordagem um pouco diferente, né? Lá no curso de teologia, a gente, semestre passado, coincidentemente ou não, teve matéria de escatologia, né? O Vitor, que deve estar perdido por aí, também está na turma, foi bem legal e foi divertido ver como o pessoal muitas vezes não pensa, né? E quem deu aula foi um conhecido da igreja, o Santareno, né? E o cara manda ver. Interessante que ele trouxe algumas abordagens, algumas novas abordagens para a escatologia, novas, pelo menos para mim, coisas as quais eu nunca tinha refletido, né? E achei legal porque, como eu vou dizer, meio que completou com muitas coisas que a gente viu aqui na Gólgota, na igreja, nesse tempo de ensino que vai continuar, né? Isso eu queria compartilhar com vocês hoje. Ah, bem, eu não preciso explicar a essa altura do campeonato o que é escatologia, né? O Pipe já explicou. E uma coisa interessante, quando a gente fala em escatologia, a gente já pensa, fim do mundo, é a besta, 666, Jesus descendo. Alguns aí pensam, sobem só alguns, morre, ressuscita, terremoto e correria. Isso que a gente pensa, sempre pensa no fim do mundo. Tudo isso realmente tem a ver com escatologia, mas eu achei interessante que escatologia abrange outras coisas. Então, escatologia tem a ver com o futuro, mas não tem a ver somente com o futuro. Escatologia também tem a ver com o agora, com o que a gente está vivendo nesse momento. Por que isso? Eu vejo assim dois motivos, né? Uma, aquela velha história, né? Ah, a gente começa a morrer quando nasce, e é verdade. Mas o mais interessante que eu achei é pelo seguinte... O que a gente projeta como uma esperança, aquilo que eu acho que vai ser o futuro, baseado nisso que eu vou viver hoje, pelo menos para uma pessoa coerente, né? Ou seja, aquela ideia que eu tenho formada sobre a volta de Jesus, o que eu espero, o que vai acontecer, deve determinar o meu estilo de vida, as minhas atitudes hoje. Aí comecei a ver, é verdade, cara. Escatologia tem tudo a ver com o que eu e você, a gente vive hoje. Então não é só uma coisa, ah, vai acontecer. Agora, é uma coisa muito mais prática nas nossas vidas do que a gente imagina. E a volta de Cristo é uma coisa assim tão importante, muitas vezes nós não damos muita atenção a isso. Estamos preocupados no corre-corre do nosso dia a dia, mas é uma coisa bastante importante. O Novo Testamento tem 260 capítulos e a volta de Jesus, ou alguma menção à volta de Jesus, é citada 300 vezes. Ou seja, mais de uma vez por capítulo. E eu tenho certeza, isso é minha certeza, de repente, você pode pensar diferente, se não fosse algo tão importante, não estaria 300 vezes só no Novo Testamento. Então, existem diversas referências que falam de escatologia. Por exemplo, Mateus 24 e 25, esses dois capítulos, capítulo todo, fala sobre escatologia. E nesses capítulos tem o quê? Nem sei, acho que três ou quatro parábolas que tem tudo a ver com escatologia. E eu quero hoje dar uma olhadinha, uma divagada sobre uma dessas parábolas, que está em Mateus 25, versículos 1 a 13. Então, quem trouxe a Bíblia e quer acompanhar, abre em Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. É uma parábola bastante conhecida. Eu, algumas pregações sobre escatologia, eu perdi. Provavelmente, ou com certeza, o Pipe deve ter entrado nesse assunto, usado como exemplo, puxou algum elemento daqui. Mas a palavra de Deus é interessante, você pode ouvir várias vezes o mesmo conceito. Cara, e Deus sempre vai falando no teu coração. E sei lá, cara, se de repente você já ouviu isso aqui 50 vezes, e Deus te trouxe aqui hoje, cara, porque você não aprendeu, vai ter que ouvir mais uma. Então, vamos lá. Então, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram encontrar-se com seu noivo. 5 dentre elas eram nécias e os 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite suficiente consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque para que não falte a nós e a vocês. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo para elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Como eu falei, acredito que essa parábola não é nova para ninguém. E antes de começar, você sabe o que é parábola, né? Parábola é o quê? Uma, digamos, historinha que Jesus, não só ele, era bem comum naquela época, passar uma ideia, um ensino, através de uma historinha. E, lógico, essas historinhas sempre tinham tudo a ver com o que o pessoal vivia na época. Se, de repente, Jesus estivesse pregando aqui hoje, fosse falar uma parábola, ele olha o contexto e ia usar o quê como parábola? Não, melhor que Facebook. Rock, metal e não sei o quê. Banda. Ele fala, talvez, assim: o reino dos céus é semelhante a uma banda emo, né? Acho que não, né? Mas parábola é o que ele gosta. Uma historinha com um final, moral da história. Isso é uma parábola. E antes de começar a estudar muito, se aprofundar nisso aqui, é interessante fazer algumas considerações. Cara, isso aqui rolou há 2000 anos atrás, e os costumes daquela época eram bem diferentes. Então, muitas coisas aqui a gente talvez nem entenda direito, né? Entenda, mas às vezes nem dá muita importância. Uma virgem lá, uma noiva nécia. Por que nécia? Então, quero só dar uma explicadinha em duas coisas. Casamento, aqui ele está descrevendo um casamento, as 10 virgens, 10 noivas, né? E na época era muito importante casar. Então, se hoje em dia a mulherada não quer ficar para titia, muito menos naquela época. E principalmente porque ao longo do Novo Testamento, a igreja é comparada como noiva e Jesus como noivo. E da mesma forma que diz essa parábola, um dia o noivo virá buscar sua noiva e ela deverá estar preparada. Agora, Jesus não vem buscar a Gólgota, a Batista, a Presbiteriana. Quem que é a igreja? Nós. Ele. A igreja não é, tudo bem, somos nós e é o corpo de Cristo, Mas a salvação é individual. Não é porque, pô, a gente tem o Pipe como pastor, ah, vai tudo na carona dele. Não, né? Ou é, você é tão bom que... Não. Casamento na época era muito, mas muito diferente que hoje. A gente sabe que o povo judeu é festeiro, né? Então, hoje é dia o quê? 29, né? É, né? É. Então o casamento, ah, tá marcado pro dia 29. Meu, começava hoje e não sei quando ia acabar. Assim, não era raro que levava lá uma semana de festa e às vezes até mais. E aí começa a parte legal. A festa sempre era feita na casa do pai do noivo, ele que bancava a parada, né? E olha que ia um monte de vinho, né? E não que é suquinho de uva, era vinho mesmo, Campo Largo, coisa assim, vinho do Porto, né? Coisa boa. Imagine bancar isso aí. A noiva, não sei, mas imagino que seja no, na casa dela ou na casa dos pais, era toda ornamentada, preparada, perfumadinha, cheirosinha. E no dia do casamento, dia que estava marcado o casamento, cara, a festa já começava a rolar lá na casa do velho. Alguns já iam lá e o tux-tux já começava. E a noiva esperando o noivo. Só que o legal é o seguinte... O bonitão do noivo, quem fez renovo, o bonitão, aquele mesmo, o bonitão, o noivo, ele ia buscar a noiva e aí tinha o cortejo nupcial. E uns dois lá para a festa, para as bodas propriamente dito, e tinha a galera aqui atrás num cortejo, né? Cortejo fúnebre, talvez para ele, para o resto não. E era, tinha canto, festa, era bem legal. Mas o detalhe legal é o seguinte, ah, começa dia 29, a festa já está rolando... Só que ninguém sabe quando que o noivo ia buscar a noiva. Podia ser no primeiro minuto do dia, como podia ser... Aí o noivo, né? Hoje é domingo, então a festa vai até, sei lá, domingo que vem. O noivo ficava naquela, cara, eu vou casar. Mas quarta tem jogo do Corinthians. Vou casar, a mulher vai encher o saco. Ah, então vou só na quinta. E a noiva esperando, era assim. Ela não sabia quando ele iria buscar ela. Eu sempre pensava, não, é qualquer hora ele chega. É, ele chega, mas às vezes levava dias. E ela deveria estar pronta. Ou, se não é o jogo do Corinthians, fiquei pensando, cara, meu, se o casamento leva, pode levar uma semana, imagine a despedida de solteiro do cara. Então ele tinha que ter, dar um tempo para... Brincadeiras à parte, era isso. A mulher às vezes ficava dias esperando, esperando, esperando, até o cidadão chegar. E outra coisa, quando fala em lâmpada, na época... Tá, existia energia elétrica, mas não foi dominada pelo homem. Não tinha luz elétrica. Então, lâmpada. Aquelas lamparinas, né? Vai, olha, um pavio para acender. Era comum, aí não só nos casamentos. Ah, você saía à noite, pô, não tinha iluminação pública, talvez uma ou outra tocha. Então, se eu vou sair à noite, eu vou levar minha lamparina, senão eu vou estar no escuro e tô no espeto. E se for num compromisso que vai demorar mais, sei lá, um show na Gólgota, sete bandas, vai rolar umas 5 horas, cara, as lamparinas eram pequenas, para ser portáteis, vai faltar óleo. Então não era só no casamento. Qualquer evento que eles tinham à noite, qualquer visita, alguma coisa, o cidadão levava a sua lâmpada e uma vasilha com óleo. Acabou aquele óleo, vai completando. Então quando ele fala que as noivas, as virgens nécias... Era bem cultural. Para aquele pessoal, se o cara saísse à noite e não levasse óleo extra, digamos assim, ele era taxado de relaxado, irresponsável e até louco, nécio. Então a gente lê isso aqui e às vezes não se percebe. Então, devia ser a coisa mais comum daquela época, o cara saindo à noite e uma lâmpada e levando um bujãozinho lá, de boa. Então, quando o cara não levava, sei lá, é a mesma coisa que hoje em dia. Talvez, ah, vou para Fortaleza de carro, ah, não vou calibrar pneu, não vou levar documento, dinheiro, cartão, não, dou um jeito, dá nada. Cara, isso é responsabilidade, é relaxo. Com essas informações já podem criar um pano de fundo um pouquinho mais sólido para entender o que Jesus estava falando. Como eu falei, a noiva é a igreja. O noivo é Jesus. E simplesmente todos os exegetas, o pessoal que investe a vida estudando a Bíblia, os caras chegam à mesma conclusão. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Então, da mesma forma que aquelas cinco virgens prudentes tinham óleo suficiente para o resto da festa e para entrar nas bodas com Jesus, com seu noivo, aliás, eu e você temos que ter nosso óleo, o Espírito Santo, para quê? Para estarmos preparados. Isso é escatologia. Porque da mesma forma que elas não sabiam se o noivo vem hoje, amanhã, depois de amanhã ou só daqui uma semana, nós também não sabemos quando que Jesus virá. A Bíblia é muito clara nisso. E também, não perca tempo pensando. O fim do mundo já foi marcado quantas vezes? Agora de novo, né? Dia 21 de dezembro desse ano. Vai acabar, nem sei porque eu estou estudando ainda, né? Nem vou conseguir pegar o diploma. A nossa querida irmã Ellen White, a profeta maior assim, dos adventistas, eu não quero julgar, não posso julgar, mas só ela, ó, ela acho que já previu que umas 53 vezes o fim do mundo, a volta de Jesus. Depois arranjou 53 desculpas. Tá? Lógico que não foram 53 vezes, mas eu acho que umas 4, se não me engano, foram. Aí veio a data e toda a galera da igreja lá, vem, não veio. Todo mundo olhou para ela. E agora ela? Vou ver. Chegava lá. Não, seguinte, eu interpretei errado. Aconteceu um negócio no céu, Jesus mudou de um quarto para o outro, agora ele está reinando aqui, foi isso que aconteceu. Olha, de boa, assim, profeta, onde nem que seja uma profecia não se cumpre, cara, não é profeta. Ou, naquele momento, não falou em nome de Deus. Então não se preocupe, não caia nessa. Se alguém vem para você dizer, não, o fim do mundo vai acabar agora, vai acabar tal dia. Tá? Então, às vezes eu falo de uma forma muito forte, mas às vezes não tem como não falar. Meu, eu acho que cristão que acredita em data marcada, no mínimo, das duas, uma, ou não conhece a Bíblia, ou é burro mesmo. Tá? Porque se vocês forem ver Marcos, 13:32 diz o seguinte, presta atenção. Mas daquele dia e hora, daquele dia que ele está se referindo, é dia da volta do Senhor. Ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, pasmem, nem o Filho, senão o Pai. Não me pergunte como isso funciona, pergunte para o Pipe. Cara, eu não sei como nem Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. Mas está aqui, eu não vou discutir. Então explica próximo domingo, né? Então, gente, de boa, se nem Jesus não sabe o dia que ele vai voltar, será que uma areia seca daqui da terra vai saber? Então não perca teu tempo com isso. Naquela época, quando Jesus contou essa parábola, como eu já falei, sair de casa sem estar abastecido com óleo suficiente para você voltar para casa, era irresponsabilidade, desleixo. As pessoas eram mal vistas pelas outras pessoas. E assim é na vida de um cristão. Tá, vamos chamar de cristão, né? Alguém que vive sem buscar o Espírito Santo, sem buscar a santificação. A gente viu bastante no renovo assim. Cara, a gente tem que levar a vida mais a sério. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar Deus e buscar desesperadamente o Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita a viver. E a gente fica naquela. Ih, mas já marcaram o fim do mundo, não acabou, vai demorar. Aí tem uma palavra na Bíblia que diz, não sei onde está esse versículo, que não, o Filho do Homem só voltará quando o Evangelho for pregado a todo mundo, a todos os povos, aliás, ou todas as nações. Aí você olha, ih, tem a janela 1040? Essa janela já aumentou e vai demorar. Pode. Só que a outra faceta da escatologia, além de tratar o futuro e hoje ao mesmo tempo, ela trabalha em dois aspectos da finitude. O fim da era, o fim da criação, o fim do mundo mesmo, do universo, mas também a finitude humana. Estima-se que até hoje, na história da humanidade, já devam ter vivido e morrido uns 6 bilhões de pessoas, mais ou menos. Esses 6 bilhões de pessoas não viram Jesus voltar. Mas eles já foram para a fita. E daí? Eu me lembro que isso foi lá... tempo que o arco-íris era preto e branco, tempo que eu era jovem, eu estava lá no grupo de jovens. Olha, deve ser mais ou menos entre 81 e 83, né? Aí um cidadão, cara legal, né? Não cidadão no sentido pejorativo, estava trazendo um estudo no grupo de jovens. Eu não lembro mais sobre o que ele falou também, né? Faz tempo. Mas lembro de uma frase que ele falou. Isso, 81, tira a média, 82. Do jeito que o mundo está, eu tenho certeza que a gente não chega ao ano 2000. Nossa, eu já fiquei com medo, né, cara? Ele, não chegamos no ano 2000. Cara, era um grupo legal, eram que uns 100, 120 jovens. Passou o ano 2000, já estamos em 2012, e Jesus não voltou. O mundo não acabou. Só que eu sei, tipo, infelizmente, alguns daqueles que estavam sentados lá já morreram. Aí que eu quero jogar minha ênfase hoje. Talvez a gente não veja a volta de Jesus, não sei. Agora, das duas, uma, ou a gente vê a volta dele, ou a gente vai ter que enfrentar a morte. E da mesma forma que essas noivas encontraram o noivo, a gente vai ter que, digamos assim, encarar Jesus. E como que isso vai ser? Tem aquela pergunta bem gospel, né? É, o pessoal com um evangelismo mais agressivo, né? Chega lá nos malucos, cara, se você morrer hoje, está preparado, cara? Já se assusta. Mas é mais ou menos isso. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de abordagem, mas às vezes a gente é light demais. Não estou dizendo que tem que ser assim. E no decorrer da vida cristã, às vezes a gente nem questiona isso. Entra na correria. Cara, eu quero, desculpa, né? Até desconfortável fazer essa pergunta, mas, cara, você está preparado, cara? Acho que até já falei aqui um bom tempo atrás que uma das vantagens de você começar a passar dos 30, 40, né? Não, pastor não, só eu. O bom é que você começa a envelhecer um pouquinho, você começa a descobrir que você não é imortal e o tempo passa. Aqui a igreja predominantemente jovens, né? E lógico, cara, está lá nos teus 17, 20, 25 anos, o que você menos pensa é na morte. Você pensa na tua carreira, e vou morrer velhinho, né? Cara, tomara. Mas nem todo mundo chega até lá. E mesmo quando você morre velhinho, cara, vai por mim, o tempo passa mais rápido que imagina. O tempo voa. Mas então o jovem geralmente, não é que ele acha que ele é imortal, mas ele se sente imortal. Cara, isso está muito longe de mim. Só que na semana passada ainda vi as estatísticas de violência no Brasil, a coisa está feia. Cada vez mais jovens morrendo. Eu não quero trazer aqui uma pregação, uma mensagem apocalíptica, mas cara, a gente tem que ficar esperto. Temos que estar preparados. Hoje, no Brasil, morrem, acho que 4,5 vezes, ou seja, um aumento de 450% mais jovens que há 15 anos atrás. Isso é preocupante. Então, jovens estão morrendo também. E você? Você está enchendo todo dia a tua lâmpada com óleo? Você está preenchendo a tua vida com o Espírito? Você está buscando o Espírito? Em Efésios 5,18 tem não. É um versículo que talvez nós da Golgota, um dos que a gente mais ouve. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que estão rindo? Esse versículo é bastante usado justamente por alguns, lógico, encher o caneco não é legal, sair miando muito menos, né? Agora, tem muitas igrejas que usam esse versículo para até proibir a bebida alcoólica. Pô, dá uma maneirada, não está errado. Agora, interessante que o cerne disso que está aqui, eu, pelo menos, interpreto assim, não é você não encher o caneco. É a segunda parte que quase ninguém fala. Você ouve a pregação, o cara fala contra cachaça e não sei, até cerveja sem álcool você não pode, que esses dias me falaram, né? Então, agora ninguém fala, ninguém não, poucos dão atenção à segunda parte, que é: mas enchei-vos do Espírito. Meu, se você se encher do Espírito, você não vai encher o caneco. Ou se encher, vai ser um desastre, vai ser um acaso, você vai parar com isso. Então a Bíblia está cheia de versículos que estão te bombardeando, falando: cara, cuidado. Hoje a gente cantou, qual música? O mundo está no fim, os dias estão curtos. Coincidência? Os dias estão cada vez mais curtos. Na hora da rodinha essa música tem pegada, é legal cantar, agora você já pensou? Nós estamos preparados para encarar o noivo? Seja lá de qual forma for, né? De repente, tentando amenizar um pouquinho, saindo pelo corredor, agora está Jesus lá fora. Imagine, ele: daí magrão, como diz o pinguim, daí magrão, vem cá. O que que você fez com a tua vida? Então eu vou perguntar para você mais uma vez, você está pronto? Infelizmente, se você levou uns 5 segundos, 3 segundos para pensar, eu acho que você não está. Então é uma coisa muito séria, e pela correria do dia a dia, a gente espera. Aquelas 5 virgens irresponsáveis provavelmente tiveram aquela mesma atitude que muitas vezes nós temos. Porque encher-nos do Espírito Santo, o que que é? Que a gente viu lá no Renovo hoje, mais uma vez. A gente viu alguma novidade, alguém aprendeu alguma coisa nova no Renovo? A base foi o de sempre. Não adianta, o básico é onde a gente pisa na bola. É o básico que a gente deixa fazer. É o quê? Uma vida dedicada à santificação, meditação, Bíblia, oração. Isso vai te encher do Espírito Santo. Agora, como que está a coisa hoje em dia? O cara levanta, tem que levantar muito cedo. Cara, não consigo levantar mais cedo por causa do trabalho. Tomo com muito sono e não consigo. Ah, vou fazer a minha devocional à noite. Nada contra, legal. O cara corre o dia inteiro, chega à noite. Cara, estou moído. Ah, vou deixar para amanhã. Você acha que vai fazer amanhã? Ah, ele deixa nas férias. Ah, não, férias agora? No fim de semana, não. Cara, vou dormir até mais tarde. Aí o cidadão dorme até mais tarde. A mulher já parece, tem que ir no mercado. Sai correndo no mercado. Quando vai... acabou o fim de semana, ele nem abriu a Bíblia. Cara, é forma de piadinha, mas é assim que são as coisas. E o tempo passa. Então, da mesma forma que elas, as 5 virgens, as irresponsáveis, elas chegam, eu vou com um pouquinho de óleo na hora. Eu acho que eram brasileiras, não eram judias. Jeitinho brasileiro. Elas sabiam, porque estava dentro da cultura. Estava enraizado. Não, mas vou lá. Eu dou um jeito. Na hora dou um jeito. Não sei o quê. Uma, sei lá, fica segurando a lâmpada para ir junto, não sei o quê. Quebraram a cara, por quê? Chegou na hora, né? Opa, o noivo chegou. Chegaram para as outras aí, pô, empresta um pouquinho para mim. Não. E aqui tem outro princípio. A salvação é individual. Não posso depender do outro, cara. Cara, dançou, vai buscar teu óleo. Aí descobri que eu acho que lá tinha a rua 24 horas também. Saiu à meia-noite e comprar. Então, devia ter alguma coisa. Mas a gente olha para elas, nossa, era um burra mesmo. Era um irresponsável, como é que pode? E o que que nós temos feito? E outro detalhe. Geralmente, uma pregação sobre a volta de Jesus, infelizmente, por exemplo, eu infelizmente, agora não é brincadeira, cara, eu me converti por medo. Cara, isso não é legal. Você fica medroso, nossa, Jesus, agora isso é, vocês vão rir, mas é sério, cara, não, se vocês rirem, vai acontecer com vocês. Eu era moleque sempre com medo de Jesus voltar. Cara, ele voltar, eu voltar no espeto. Uma vez na casa da minha avó, lá no portão, tonto, né? Eu olhando para cima, devia ser essa época do ano. De repente eu vejo, sério, cara, uma cruz vermelha descendo do céu. Ai, meu Deus! Me ferrei, era um balão. Ufa! Mas que sufoco. A outra vez, cara, eu acho que ali eu perdi mais uns 2 anos de vida viajando com meu pai para a União da Vitória. Alguém conhece a União da Vitória? Eu faz muito tempo que eu não fui para lá, mas naquela época na entrada da cidade, tem um morro meio alto, e lá em cima tem tipo um Cristo Redentor, miniatura, e todo iluminado. A gente foi à noite, cara, imagina. Eu acordei no carro, quando vejo Jesus branco ali. Cara, o negócio é trash, cara. Então, se vocês forem para a União da Vitória, cuidado. A gente brinca, mas na vida de muitas pessoas é assim. Você falou de se prepare, cuidado que você pode morrer, você vai morrer, você está preparado. Geralmente, a conotação, você é bombardeado com medo. Acho que não tem como desvincular todo mundo totalmente essa ideia, mas não deveria ser assim. A gente não deve ter seguir a Deus, buscar a Deus com medo de ir para o inferno. E sim o quê? No fundo, aquelas noivas. Pô, colabora comigo na resposta também, né? Será que estavam casando para não ficar encalhada ou porque amavam o noivo? E eu acho o seguinte, pelo menos 5 amavam o noivo. Porque elas foram lá, se prepararam, viram, não, ele merece, eu vou me preparar. As outras, as 5 irresponsáveis, essas provavelmente só queriam casar, sei lá, só ir na festa, alguma coisa assim. Porque elas não se comprometeram com o noivo. E chegou na hora, ficaram de fora. Ame a Deus. Busque a Deus, não para fugir do inferno, mas sim para, como demonstração do amor que Ele derramou pela gente. A gente só consegue amar porque Deus amou a gente primeiro. Esse deve ser o nosso foco. Então, não esteja preparado para não ir para o inferno. Não, esteja preparado, porque na hora que esse dia chegar, na hora, o dia que você estiver cara a cara com Jesus, cara a cara com Deus, você vai passar o resto da eternidade para aquilo que você foi criado. A Bíblia fala que é uma realidade que mente de homem nenhum consegue imaginar de tão legal. Então, tenha isso em mente. Então, na realidade, pelo menos na teoria, todo discurso escatológico é um discurso, eu acredito, deve ser de alegria e não de medo. Agora, isso vai depender de como está sua vida. Mais um detalhezinho que eu quero abordar. Essas 5 noivas, as 5 virgens, as prudentes, eu falei agora há pouco, elas tinham comprometimento com Deus. Com Deus não, com o noivo. Então nós devemos ter comprometimento com Deus. Mas o que você vai mais ver nas igrejas hoje, infelizmente, é o quê? Descompromisso. Estudos mostram que, assim, a média, no máximo, num pau brabo, 20% de uma igreja, das igrejas, dos membros, sei lá como falar, trabalham, ralam na igreja. O resto, só bate o cartão e vai embora. Esse professor que eu falei, o tal de Santareno, ele é angolano. E semana passada, retrasada, recebi um e-mail que ele foi para Angola agora nas férias. Ele escreveu um pequeno e-mail, cara, que ela me comoveu. Tá certo, não precisa muito, né? Sou meio emo, mas tudo bem. Ele voltou para o vilarejo onde ele nasceu, ou ali perto de Luanda mesmo, e marcaram um culto com o pastor brasileiro, né? E, lógico, a realidade das igrejas lá é bem diferente. Geralmente são casas, uma situação bem mais precária que aqui no Brasil. E o pessoal, estou falando de comprometimento, lembrem, o pessoal de 20 quilômetros de distância, a pezão foi lá. E eu moro meio longe, às vezes tenho preguiça de vir de carro, de moto e a pé. Aquilo foi um exemplo de comprometimento. Quer ver o que me emocionou mais ainda? O culto estava marcado, sei lá para que horas lá. Ele chegou bem antes, uma hora antes do culto, estava cheio e não cabia mais nenhuma pessoa. Cara, eu acho muito legal aquela cultura africana que eles cantam uma hora antes. Se na Golgo tal pessoal viesse uma hora antes, ficava lá fora batendo papo. Pô, é legal ter comunhão. Mas achei uma coisa muito legal. Sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a cantar. Uma hora antes do culto, congregação toda cantando, louvando. Pô, isso é comprometimento, isso é alegria. E que comprometimento que a gente tem? Agora, me perdoe, mas vou jogar umas carapuças para cima, que aonde cai, assim, cubeiatá rachar, azar o seu, cara. Que nem eu tô à frente do Ministério da Diaconia. É impressionante a falta de comprometimento. E não só aqui, em geral. Aí eu penso, eu não quero julgar, isso é opinião minha mesmo. Cara, a diaconia não é um bicho sete cabeças. Pô, tem bastante gente, então, normalmente, uma ou no máximo duas vezes por mês, a pessoa é escalada para trabalhar umas duas horas. Cara, ó, desde que eu comecei, foi janeiro, eu acho que não teve nenhum culto, nenhum domingo, que todo mundo veio. Tem gente que é ponta firme, ó, ainda fala, se precisar, tô aí. O que você precisar, fala. E como eu falei, isso não é só aqui, em tudo que é lugar. Aí fico pensando, cara, se a pessoa não consegue se comprometer, diz que vai, mas não vai. Cara, duas ou quatro horinhas no mês todo. Que comprometimento será que essa pessoa tem com Deus? Vejam bem, eu não estou dizendo que não tem. Quem sabe é Deus e essa pessoa. Mas, para mim, alguma coisa não bate. Vocês viram como escatologia tem tudo a ver com a tua vida hoje? Quem se compromete com Deus mantém a sua lâmpada acesa. Quem se compromete com Deus, cara, está o tempo todo, acho que está querendo cada vez mais, arranjando um vasilhame maior para caber mais óleo. Esse é o nosso desafio. Cuidado, o tempo passa e ninguém é imortal. E de uma forma ou de outra, cada um de nós terá que prestar contas para Deus. Deus nos deu o dom da vida, Ele tem um sonho para a vida de cada um de nós, e esse sonho será cobrado. Então, fico pensando, qual a resposta que essas cinco virgens, as nécias, as despreparadas, né? O detalhe é o seguinte... Ah, queriam casar, tanto é que sei lá se elas conseguiram óleo ou não. Mas elas foram correndinho, voltaram lá, a porta estava fechada. Bateram, elas queriam entrar na festa, queriam fazer parte do tush-tush. Mas qual a resposta que elas tiveram? Em verdade, vos digo que não vos conheço. Cara, eu acho que o dia que Jesus vai voltar, cara, vai ser um Kinder Ovo atrás do outro. O que vai ter de pessoas surpresas? A Bíblia diz, Senhor, Senhor. Kinder Ovo eu vou com prazo de validade vencido, né? Uma surpresa desagradável. Cara, a gente ri, mas é muito triste. Imagina pessoas que têm certeza. Chegou lá, porta está fechada, cara. E daí? Tua chance foi, acabou. Por isso, eu quero encerrar. Sei que hoje foi meio apocalíptico, que vocês acham que eu passei a semana inteira lendo Tribuna, mas não. Eu olhei para a vida. O Santareno, o professor, ele falou uma coisa, cara, achei legal. A ênfase que Cristo deu à escatologia, não estou dizendo que o resto não é importante, o resto é muito importante para conhecimento, mas para aplicar na tua vida, a partir de hoje, é a seguinte, é o que está no versículo 13, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E esse termo vigiai está em muitas partes da Bíblia. Então, para mim isso aqui foi um puxão de orelha. Porque como eu falei, às vezes não é nem por maldade, falta de caráter, mas a vida atropela a gente. E a gente sempre, não, amanhã eu acerto isso. Amanhã eu vou acertar a minha vida devocional. Amanhã eu começo com o ministério na igreja. Das duas, uma. Às vezes o amanhã não chega, Ou a gente fica no ativismo tão grande aí fora, que nem aquela plaquinha nas mercearias antigamente, fiado só amanhã. Mas chega amanhã, fiado só amanhã. Chega depois de amanhã, assim a gente faz com Deus. Ó, amanhã, beleza. Amanhã eu vou fazer devocional. Amanhã eu vou... E aí quando você menos espera, o noivo vem, e aí? Então eu queria lançar esse alerta para a igreja, e mais uma vez enfatizando que a mensagem escatológica deve ser uma mensagem de alegria e não medo. Muitas vezes assusta. Encarar a morte, falar dessas coisas, assusta. Mas que acima de tudo, que essa mensagem tenha o DNA da alegria e do amor de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por essa igreja e principalmente, Pai, obrigado pelo que o Senhor tem sido na vida de cada um de nós. Pai, a gente pede perdão por tantas vezes ter relaxado com a tua palavra, relaxado com as nossas próprias vidas e às vezes que a gente não tem enchido nossa lâmpada, que a gente não tem buscado orientação com o teu Espírito e muitas vezes a chama já nem está mais acesa e nós nos enganamos a nós mesmos. Mas uma coisa do teu caráter, que no fundo eu nem entendo, Pai, é a tua misericórdia, excede todo entendimento e mesmo quando a gente desiste de si mesmo, o Senhor é fiel e não desiste, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja agora trabalhando na vida de cada um, nos convencendo da necessidade que cada um de nós, dessa igreja, e todos os irmãos espalhados nesse mundo, a necessidade que nós temos de permanecermos com nossa chama acesa. Que teu Espírito esteja nos relembrando disso a cada dia. A hora que a gente tiver aquela preguiça de encher nossa lâmpada, que o Senhor nos alerte, para que a gente não seja pego de surpresa e que a gente encontre a porta do reino de Deus fechado, Pai, porque nós não fomos feitos para isso. Te peço, Pai, mais uma vez, que a tua misericórdia esteja sobre cada um de nós e que essa igreja, assim como muitas outras, possam olhar para a cruz, se encher com o teu Espírito e praticar aquilo que o Senhor ensinou, para que a gente possa aqui na terra refletir e viver o reino de Deus, o reino que já veio e o reino que nós temos a responsabilidade de estarmos propagando, Pai. Obrigado, Pai, que o Senhor confiou a nós essa tarefa tão importante, a tarefa que os anjos querem, mas o Senhor nos escolheu para levarmos essa mensagem adiante, Pai. Te peço que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós agora, no caminho para casa, que essa mensagem esteja latejando na nossa mente, no nosso coração e que a gente possa fazer dessa mensagem uma verdade em nossas vidas, Pai. Isso te peço em teu santo nome. Amém.